verdade, imediato. Capitão Duarte Cabral, Eco. Avistado, pouso autorizado, pistão 7, vento no 60 graus, 0629. Bravo, Eco. Trem baixo, checado. Canal 6143, boa tarde, autorizado direto para a revista 367, desça para 4.000 pés, ajustando a 0 no 1. Para o 66, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050. Mais 993, boa tarde, autorizado chegada a Bonfi, desça para o nível 070, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. Redução 070, autorizado, chegada a Bonfi, redução 250 nós. Gostaria de 7208, controle. Catango Lima, Quilo Quilo, acione identificação, direto Feira de Santana, reparto para descida e mudança de regras. Gente, o Lima, Quilo Quilo, autorizado a descida de tráfego de Feira de Santana, reparto cruzando 4.510. Brasil chama 011. Oi, libera direito no adesão decimal, corrige. Frequência livre, estacionar. É, aqui, a chegada bom, se reporte para a descida. Bem, Solimpo 02, desça para o nível 050. Azul 6999, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251, alterna 2835, boa tarde, Azul 6999. Boa tarde. Bom, 966, prossiga. Bom, 966, inicialmente mantenha chegada, número 2 na aproximação. Entra link 02. Voo 9993, decoração para sequenciamento, curva direita proa 230, limite radial 300 de Salvador. Limite direita 230, limite a 300 de Salvador, 9993. Voo no 166, número 2 na aproximação, redução de velocidade 210 nós, autorizado da presente direto de Sargita 368. 210, 368, 166. 3, 5, 10, 5, 9, 1, já pronto para o táxi. Livre, puxa, acionamento, já pronto, táxi, 5, 9, 1. Voo 645, autorizado chegada a Bonfim, desça para o nível 080, redução de velocidade 250 nós, número 5 na aproximação. 6141 não tem condições de voar direto para a revista 366? 6143? Afirma, 6143. 6143. Autorizado direto para a revista 366, 6143. 43. 01, autorização, nosso galeão, perdão. A 6201 está autorizado para o aeroporto do Galeão. Rota conforme o plano de voo, nível 360, saída da Euleda Irumi. Decola da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5010, controle 120, decimal 8. Galeão 360, terminal número 857, primeira aerolínea, decolando a mesma curva à direita da Euleda. 6201, código 5010 para o Oceania 2001. Canal 6201, correto, chama pronto. Canal 6143, desça para 25006, autorizado o procedimento R9, ajuste chama 0. Autorizado R9, 0143. Bom, 966, desça para 4000 pés, ajuste chama 011, no complexo de redução de velocidade 1909. 4199, do 966. Abatango Lima, quilo quilo, frequência livre para auto-coordenação. Para o táxi. 63 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Porto Seguro. Para o táxi, 63 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Porto Seguro. Autorizado o táxi, então ponto de espera da pista 10 via pátio, 3 pátio 1 e táxi Índia, ponto de espera torre 198, decimal 95, QNH 1011. Além do táxi, então, se tem a ponto de espera da 10, pátio 3, 1, na Índia, torre 295, ajuste no 011, ajuda aqui, 91. Sinal da pista 10, ajuste 0011, reporte terra 366, desce para 2500 pés. Autorizado o procedimento, informarei no 366, 1166. 7202, confirme velocidade indicada. Autorizado 220, Olimpo 02. Voo 9993, reduza para 230, nós só com o número 4 na aproximação. 3309993. Salvador, Oceania 143. 43 avistado, pouso autorizado, vento 150 graus, 049. Pouso autorizado no 06143. Diet, prossiga para o controle. Voo 9993, desce para 4000 pés, só ajuste no 011. 4000, caminhão. 993, curva esquerda na PRO 185, seu limite é radial 280 Salvador. Esquerda 185, limite a 280 Salvador, 993. Cinco na zona, mantém a porta de espera. Tolu, curva esquerda na proa 190, limite radial 1100, correção 2080 de Salvador. Já na esquerda, 190, habilitado pela 280 de Salvador, 20. O Nimpo 02 desce para 2000, pés o ajuste no 011, aguarde o último vetor para o NTB do Lu. Para 2000 pés, no 011, aguardando o vetor para o NTB do Lu, Nimpo 02. O 9993, resumo navegação, voo certo 368. 368, 9993. Meia torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, até já. Meia 45, desce para o nível 050. 050, meia torre. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Mantém a aproximação, na sua escuta, 166. 7, controle 120, decimal 8. 1960, autorizado em MTB Zulu, reporte estabilizado. 1960 e informará quanto estabilizado no procedimento com o 02. 1-0, voo certo do 368, reporte certo do 366, ajuste no 011. Sente autorizado o RNAV, apontará no 66, gol, 9993. Chamou o Salmo? Rotina 143, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. Está na 0, vento no 40 grau, 04 nós. Livre pouso na 10, gol 1166. Controle o Mike Eco Juliette, está te chamando. Capitão com Mike Eco Juliette, controle. Tanto Mike Eco Juliette, controle. Controle Mike Eco Juliette, escuta. Tá falando Mike Eco Juliette, prossiga pro controle. Passa os dados aí que eu passo pro controle. Então, Mike Eco Juliette, controle. O controle, o Mike Eco Juliette está mantendo 090 na proa de Papog, chegada Maré, acionado para 536, está na sua escuta. Copiado, Mike Eco Juliette, reporte para Bog. Ele falou para você reportar para Bog para ele. Viu, controle, é o gol 9993. Sou gol 9993. 993, reduz para a aproximação final, segue tráfego gol 12:06, com Papa 3, tendo 1-60 de down. Presente a 209-993. Azul 27123 Aracaju via Golf 677 flight level 170 Conde departure runway 10 after departure left turn squawk 5030 Salvador departure 120.8. Request for level 130 to Aracaju. Azul 2712, Roger, stand by. Qual é a faixa área 2581 agora para o acionamento? Torre 198, decimal 95. Obrigado. Eu ligar a voz certa 366, deixa parar 2500 pés, autorizado a aeronave da pista 90. Ajuste 90 no 1. Ok, entendeu a voz pelo gol 366, gol no 645. 02. milhas do 72, estabilizado. Gente, gol 9993, continua a aproximação, número 2, pouso agora, pista livre. Gente. Azul 2712, flight level 130, flight level 130. Roger, we're clear to Aracaju for level 130, arrival 677, departure from runway 10, left turn after departure on Conde departure. Squawk 5030 and departure control 120.8, Azul 2712. Azul 2712, read back correctly, call me for pushback and setup. Welcome. Iniciando gol no 645. Gol no 645, sente, repostei 366. Lista para 2500 pés. Olha, 366. Gol no 66, na escuta? Na escuta, gol no 66. Juliette, portão 08, autorizado. Juliette, portão 08. Olimpo 02, no solo 37, libera a direita, mantém a escuta via Alfa e reporta na Delta, cruzamento. Pouso 993, após tráfego na curta final, autorizado a linha e manter. Gol no 645, faço o Serra da 366, torre 118, 95. 95. 2 Salvador, gol 1645. Gol 1645, Torre Salvador. Tanto 3894, está subindo a identificação da TV chegada à área para o nível 050, o ajuste no 011. Autorizado ataque para Patiuno, via Alfa, antes do ataque para Juliette. Alfa, repórter em Juliette, 9991. 591, decolagem autorizada, pistão a 0, vento no 4206 no 01, aguarde. Número 2 no setor. Firme, quem chamou o solo para cópia? 400 autorizado, 130 graus, 059. Meu repouso, 90, vou no mesmo assim. Tango Bravo Lima, o Papá Romeu Tango Bravo Lima chamou para cópia? Confirme o horário da sua notificação e destino. 2591, decola 242, chama controle Salvador, 120, decimal 80. Bravo Lima. Oi, Azul 2591, boa noite. O Salvador Azan 3897, informação Eco. Então, 3897, boa noite. Centro da informação Eco. Informativo da Centro da Eco, solicita 340 para Guarulhos. Copio 32, aguarda a coordenação. Afirmo, copio 320, tá 3897. Já Salvador Guarulhos, via Pedro 190, Taubaté. Nível de voo autorizado 320, saída da Euleda Motiva, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5031, controle Salvador no 208. 320 autorizado para São Paulo, Guarulhos, apresentou no 0, Taubaté. Levava a pista no 0, curva de direita, Tael Leda Mótima. 5031 transponder, 208 é o controle. Confirma o nível e o transponder? 320, apresentou 10, Tael Leda Mótima, curva direita. 5031 no transponder, 208 é o controle. Então, 3897, o pensamento está correto. Chame pronto na posição 05. Porta na porta, 3, 2, 9. Tem um 59. 59, o Sinem 6201, confirma a autonomia, alternativa? Alternativa Guarulhos, autonomia está de 3 horas e 40 minutos. Autorizado, táxi até o ponto de espera, via Inter, um ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1-0, no 1. 9993, autorizado ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, confirmada para 9993. Boa tarde, jogou 1645, solução? 1645, boa tarde, autorizado ataque para o Patiuno, via Alfa, reportando ataque 6, Juliette. Patiuno, via Alfa, reportando ataque 6, Juliette, bom, 1645. Gol 99936 para 04. Sim. controle de Salvador, Terra 3, 294, só no mar, se estiver de fora após Terra 23, tá vendo? 1894, voe Terra 366, ajuste no 011, desce para 4.000 pés. 014.000, tá 3, 294, graças. Pressionamento? Afirmativo. Quer telepressionar, reporta para iniciar o ataque. Reportar para ataque, reportar o ataque. O Fazera 258 nos aumentou a informação e esse entrou em contato aqui com a gente, informou que o senhor na hora de passar o plano de voo, informou a rota errada pelo Zulu 11, se eu não me engano, que ele reportou aqui pra gente. Porém, ele fez a correção e botou para a aerovia certa para o destino petrolino. Rapaz, foi confirmado esse erro. Nós passamos um plano novamente. Qual o horário do novo plano, então? Foi no mesmo horário. Eu cancelei o anterior na web e passei um novo. Ah, ok, gente. Canal 6201 autorizado a alinhar e decolar, pistana 0, vento 1, 40 graus, 05 nós. Bravo Lima, Momo, Cogbo, Froti, decola da pistana 7 com primeira curva à esquerda e 430 ao nível. Romeu Tango, Bravo Lima, cotejamento está correto. Confirme POB, autonomia e alternativa. Liga para o controle. Gente, então confirme os dados com a torre, chame a mesma em 118, decimal 95, pressionamento, táxi e decolagem. O papá, Romeu Tango, Bravo Lima. Romeu Vitor, confirme. Vem aqui, papá Vitor, confirme tipo de equipamento e POB. 45, autorizado ingresso de Juliette, portão 02, número 645. Juliette para 02, número 645. Isso, eu confirmo que efetuou a notificação. Cópia, confirme o par de pista que decola. O azul com a 206, aguarde para push. Entendo, minha 206. Sim. Confirme o par de pista que decola, se já voado nível rota anteriormente nessa rota. Afirmativo, passo. Tem autorizado Salvador para Serra Bravo, Bravo Hotel, via rota do plano de voo, saída Coral, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Nível 100. Transponder 5020, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Papá Romeu Ico, Catango, saída Coral, após Coral, direto Dendê, DCT Dadna, DCT Atime, DCT Anlis, DCT Destino. Controle 208, escutei isso. Decolagem, após 2.000 pés, autorizado Leda, suba para nível 360. Após 2.000 Leda, 360, 6201. Gente, só não copiei após a posição Dadna. Afirma, Azul 406, autorizado, chame táxi. O Papa Romeu Isco, Catango, por gentileza, coteja após a informação da... Negativa. Após Dadna, DCT Alfa Tango Inza, Mike Inza, após DCT Alfa November Lima Eco Serra, após DCT Cristina. Papá Romeu Isso com a questão, já possui POB autonomia alternativa? Acionamento, táxi, decolagem, Torrinho, no noite, decimal 95, ajuste no 091. Papá Romeu Isso com a questão, prossiga. Acionamento, a critério é passar. Só aguarde um minuto, copa, detalhe, arbor, uno, elefo, elefo, posição nítima. Papá Romeu. Papá Romeu, hotel Lima Tango, prossiga. Papá Romeu, hotel Lima Tango, a informação está um pouco chiada, pode continuar? Papá Sierra Kilo Golf, Papá Romeu Sierra Kilo Golf, acione identificação, voa para a CEASA, hoje em Salvador, no 011, no reporte para a descida. Interseção aí do pátio ou prossegue da cabeceira? Tem condições de a linha decolar sem parada? Ok, linha decolar sem parada, vento no 30 graus, 05 nós, cabeceira 2581. 2581. Olá. 3894, passa agora certo 366, torre 118, décimo 95. 3895. 118, décimo 95, tá no 3894. 3895, 3894. Tango Mike Eco Juliet, confirma para o que está mantendo. Mike Eco Juliet, Proa Ideal para a Mara e a Proa 072. Solo, Salvador Absan, 3897, pega acionamento no 05. Papá Sierra Kilo Índia, acione identificação, desce para o nível 100 e a chegada a Mare, com ajuste no 011, informa o tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo nordeste, até nível 090, Charlie 208. Controle, Salvador, Sierra 2581, decolado no perfil da bomba. Mike Papá, o cotejamento está correto, confirme PLB e autonomia? Gente, para o acionamento, chame a torre, 98 decimal 95, QNH 10 no 1. Para o táxi, eu sou passo 206, 82 a bordo. 89 a bordo corrigindo, 2 horas 16 alternado, Sierra Bravo, Sierra Golf. 1-0 via Taxiway India, no ponto de espera Torre 198-95, QNH 1-0-1. 1-0-1, autorizado Taxi India até o ponto de espera do 1-0, quando no ponto de espera, 1-0-1-0-1-0-1-0. Red 4, push and start on April 3, Azul 2712. Azul 2712, Adorvedi, call me for taxi. Clear for push and start, we report for taxi, Azul 2712. É 201, Centro Recife, 1251, alterna 12835. 251-2835, obrigado, seu muito boa tarde. Autorizado a Niel e mantém piscina 0 de 4206. 3894-056, libera direito no 21-9. Esse aqui no Índia, vou Sierra Vito 366, desce para 4.000, pai. Salvador, Azul 2, passa o 135. Porto de Recife, via Peso Luma 7, nível 250, saída Puca, transição Caju, decola da pista 107, após a decolagem, primeira curva esquerda. Aciona 5044, controle 120.8. Papa Tangosta, Golf Kilo, acione identificação, voa Man, para interpretar a chegada Man. Confirme se já vou Vitor Maxicar anteriormente. O negócio está com 20 quilos, desce para o nível 050. Para o táxi Sudan 3897, tem 222 a bordo, com autonomia de 5 horas, alterna o galeão. Em Papa Vito, reporte na Papa Vito. Pega 1-0-1. Tá, tem que autorizar o táxi até o ponto de espera 1-0-18-9-5-4-2, copiado PNH, obrigado, Lourenço. 35 graus, 1-0-5-9. Right for taxi 2712, we have 5-8 souls on board, fuel time is 0245 alternate G Recife. What? Que vaso. Taxiway India, at the holding point tower 18-95, QNH 1011. 101 ahead, via main apron, after taxiway India, on hold point 1895, Azul 2712. Papa Pavi, estou sem frequência livre. Passe arquivo Índia desse para 2500 pé, está autorizado o RNAV da pista no zero, reporte rápido 366, o ajuste mantém o no zero mão. Romeu Rich, Caixa Tango, decolada 2100, chame controle, 120, décima 8. 108, grato. Controle, muito boa noite, Copa Romeu Rich, Caixa Tango. Copa Romeu Rich, Caixa Tango, contato radar na decolagem, sobe V, saída coral para nível 100. Gente, saída coral para nível 100, Rich, Caixa Tango. No 7 milhas da posição coral, serviço está encerrado, chame controle e delta frequência 1201. Tan 3897, 3 ADLR, manter. Ali mantém pista no zero, tá 3897. Espera 2581, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12685, alterna o Centro Recife, espera 2581. Espera 1268. Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? Motor? O ajuste no 011. Matamos o relacionamento, chama para ataque. Azul 2712, clear to line up and wait 1810. Line up and wait 2712. Passando Sierra Vida 366, o Sierra Quilogia. Passa Sierra Quilo, Índia, Torre 118, decimal 95. Salvador, monte de pau. Boa noite, o papapá, Sierra Quilogia final, Renata 10. Do 4206, chame, Centro Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 260, 1288, 4206. Salda RNAV, pista 10. Gente, Jack Lund, reporte servidor 372. Gente, está 2 milhas do 372, apresente solicito cancelamento para o seguinte final da 1-10. Gente, Jack Lund, aguarde. Guarda, Lund. 3897, decolada ao 04, controle Salvador 120, décimo 8. 208, boa. Salvador Ossan, 3897, passa 2300. Tan 3897, contato radar na decolagem após 2000 pés, sou presa direto Leida. Sou para nível 320. proa de Lida, nível 3, 20, autorizado, está 3897. Muito obrigado. Aqui é o Juliette, vou à posição do 1 para 2 mil pés, autorizado em NTV Zulu da pista 1-0, com ajuste 1-0-1. Teclo Índia, autorizado por 1-7, o vento 1-2-0 graus, meia dúzia de nós. Azul 27 no 2, decolado 06, controle no 208. 10.8, azul 2712. Copa Tango, Juliette, Sierra Tango, prossiga. São Juliette, Sierra Tango, acende a identificação. Salvador Departure Control, Azul 2712, passing 1300. 2712, radio contact on departure, climb via Conde Departure, flight level 170. Climb to flight level 130 on Conde Departure. 130, Azul 2712. Turo 645 para Vitória, é com Fera Guascópia. Aguarda, vamos ver a passagem. Tango, voa Mari para interceptar chegada Mari. Está sob contato com radar a 50 milhas do oeste de Salvador. Ajuste no 011, reposte para a descida. Confirmando, mantenha a posição em aguarde. Já autorizado back track, confirma 45. Ah, o estacionário já está inserido. Até o Lima Tango na escuta. Faz a passagem do pequeno porte Bravo Eco 40, ingressando na Papá. Autorizado táxi até a atmosfera da Papá, reporte pronto. Gente, é Momo Transição Nitsa, November India Delta Sierra Alpha. Momo Cogbo, November India Delta Sierra Alpha. Gente, o senhor está na escuta da torre em 1.9.95 para adicionamento taxi e decolagem. A possibilidade de, assim que possível, eu pegar a pro de Alfa Tango Índia mais Índia no nível 100, já pode coordenar, possível? Formel Whisky Oscar Tango, aguarde. Valeu, obrigado, senhor. Salvador, muito boa noite, você não é 6259, está no portão 3, torcida autorização para Guarulhos. Você não é 6259, número 2, cópia aguarde, informação é confere. Guarda. Foram 645 para os cópias? 6656, tem condições de manter 2809 até o próximo etapa. 280 até onde? Até a posição ISAP. Até ISAP? Acima, voo 9966. Só um minutinho, por favor. 7, o Papa Romeu Hotel de Matão. Vitória nível 3, 60, Lucas Zulu 44. Pistão no zero, primeira curva à direita, no perfil da El Leda, seguro. 8043, transponder 1208, frequência de controle, bom, 645. Agora 645, atendimento está correto, 02, chame. Camaral, bom, 645. Ok, 280 até o... Está combinado, 9. Chamada foi por 659, querido? Afirma, será 659, por cópia? Pronto. Autorizado, chamada Guarulhos, via peso 190, Taubaté. Nível de voo autorizado 360. Saída da Euleda, após motiva. Levanta pistola 0 com primeira curva direita. Transponder 5036, controle Salvador, no 208. Atena 6259 autorizado para Guarulhos, através da Pedro 110, atenta a Taubaté, conforme o nível autorizado 360, saída da Elmeda, a Motiva, segunda 510, primeira curva direita, 5036, transponde 1208, controle de saída. Atena 6259, o treinamento está correto, no 03, chame pronto. Vai chamar pronto, Atena 6259, muito obrigado. Eco Juliette na cidade da Torre. Comando, vou transferir o voado. Mike, Eco Juliette, confirma pouso no 0 ou no 7? No 0, já. Ciente. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus 059. Voo autorizado, no 0, Mike, Eco Juliette, ciente. Mike, Eco Juliette, após o pouso, parte 3 ou parte 5? Parte 3. Ciente, e após parte 3, parte 5? Reduzir para 1-3-0, nós? Afirmativo, dá pra gente reduzir, nós eu ouvi. Confirma 3 horas de autonomia. Aguarde, autorizado o acionamento de chame táxi. Chame no ponto de espera da táxi Oscar. Ok, Papa, papa, alfa, Charlie Mike, papa 150. Papa, papa, alfa, Charlie Mike, acione identificação da CV chegada 1 para o nível 080. Ajuste Salvador 109. 080 chegada 1, alfa, Charlie Mike.